É, na verdade, o que eu estou observando é uma extrema dificuldade de conseguir armazenar os áudios num lugar e possibilitar a inscrição via RSS dos mesmos, sabe?